Nous arrivons au terme de ce voyage, au cœur de l'Amérique du Sud. Il me reste encore un peu de kérosène, alors je vous invite à survoler le Corcovado et la plage de Copacabana, ou à pénétrer dans les sambodromes de Rio de Janeiro. Casca balelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava, é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lelê, samba, samba, samba lalá, samba, samba, samba lelê, samba, samba, samba lalá, samba, samba, samba lelê, samba, samba, samba lalá, samba, samba, samba lelê, samba, samba, samba lalá. Já passou da meia-noite, mas ninguém quer levantar. Tem um samba no açoite, só querendo continuar. A conversa vai longe, sem saber onde vai dar. Se esconde só pra gente não notar. Já vi riso virar canto, já vi dor virar refrão, mas foi sempre no encanto desse velho violão. Quem conhece essa cena sabe bem como é, porque a vida é pequena, mas o samba tem fé. Não se apaga enquanto o samba tocar. Tem história na garrafa e vontade de ficar. Luz de bar não se apaga, pode o dia clarear. Que quem vive essa estrada sempre volta pra samba. Tem saudade no balcão, tem memória na mesa, tem um velho coração que não aceita a tristeza. Já vi noite virar dia sem ninguém perceber, e a melodia vazia se encher só de viver. Cada verso que nasce tem um pouco de nós, e o que o tempo não faz, o samba faz por vós. Se a tristeza aparece, a gente canta mais alto, porque o samba conhece todo tipo de salto. Luz de bar não se apaga enquanto o samba tocar. Tem história na garrafa e vontade de ficar. Luz de bar não se apaga, pode o dia clarear. Que quem vive essa estrada sempre volta pra samba. Flauta improvisa suave, cavaquinho responde, violão sete cordas com baixaria profunda. Se um dia essa luz se apagar sem avisar, pode crer que o samba dá um jeito de voltar. Porque quem vive de roda não esquece o lugar onde a vida incomoda, mas aprende a cantar. Luz de bar não se apaga, e eu posso provar que enquanto houver samba, a gente vai continuar. Conheci um sujeito que dizia sem errar que malandro de respeito nunca anda sem sambar. De chapéu bem inclinado e um sorriso no olhar, ele dizia: cuidado que a vida gosta de testar. Já perdeu muito dinheiro, já ganhou sem esperar, mas no som do pandeiro sempre soube se encontrar. Quem conhece esse caminho sabe bem como é, porque samba e carinho andam sempre de pé. Malandro não anda só, anda junto com o samba. Se a vida faz um nó, é no batuque que desanda. Malandro não anda só, pode o tempo virar, que quem vive no samba sempre aprende a voltar. Já fugiu de encrenca feia, já sorriu sem razão, já fez verso na areia pra esquecer de uma paixão. Tem segredo na palavra, tem silêncio no refrão, mas quem vive na batucada nunca perde a direção. Cada passo que ele dava era samba no chão, e a tristeza que chegava virava logo canção. Se o destino complica, ele aprende a rir, porque a vida ensina. Quem resolve seguir, malandro não anda só, anda junto com o samba. Se a vida faz um nó, é no batuque que desanda. Malandro não anda só, pode o tempo virar, que quem vive no samba sempre aprende a voltar. Clarinete improvisa com leve ironia, cavaquinho responde, violão sete cordas com baixaria elegante. Se um dia perguntarem onde ele foi parar, diga que foi pro samba e não quis mais voltar. Porque quem nasce na roda não se perde na vida, tem no passo a resposta e no samba a saída. Malandro não anda só, e eu posso afirmar que quem anda com o samba nunca deixa de sambar. Salve simpatia! Salve simpatia! Um, dois, três, já! Yeah. Maracatu e universal é samba de preto velho. Salve simpatia, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mariara, yo, ba, ba, ba. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal é samba de preto velho. Salve simpatia, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, quero ver você dizer, quero ver você falar, quero ver você dizer, quero ver você falar e cantar que mais que nada foi aí que tudo começou. Que mais que nada é o meu amor, mamá, mamá. Mais que nada, mamá, mais que nada, mamá. Meu rapaz, se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem some, vivo o amor e vivo o homem. Que não me quer mais, arranje outra, meu rapaz. Não, não, não, não. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas nas janelas, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem soube, vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Na terra os homens de boa vontade. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o pra se ver, pra se admirar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra se amar, rosa pra colher. Oh, viver. Rosa pra se amar, rosa pra colher.

Escolhi o cabelo, bater cabeça no meu terreiro. É de aê, é belo trono onde vem no samba. É belo trono onde vem no samba. A criada das paixões, bandeira. O povo manto que flora as cidades. Orgulho de ser. Com a voz do gueto, olha nas multidões, patriarca das paixões. Bandeira, orgulho de ser. Mas eu sou Luanda e Benguela, a dor de ser é bela, monte vida do oceano. Resistência quilombola, dos pretos novos de agora. Verdadeira, sou cubano, branco, forte em você. Toda terra de bandeira, revela do santo Cristo que condena. Mistério das calungas ancestrais, e o tempo revelou no trás. Que fez o leão em África pequena. Queima no que bate na voz de combo, mas na comba dança, joga, chega na capoeira. Queima no lugo, sabe, salva teu sangue. Verde rosa, renasce a nação de sangue. Bate em folha, através e vem beber, cai amor. E a meu caboto, eu mantei na esse. Bate em folha, através e vem beber, cai amor. Sobre a cruz, o seu pai de cinturão. Hoje a dor do arrepio, a lei que me fez batido. Liberto da acesa, mas hoje. Ó, sonho, dá um balanço! Falando o arrepio, marginal. Tira jogo de módulo, onde a escola de vida é sumo. Foi risco eminente, o alvo que vai se chegar. Lá dentro formar, o sobrevivente. Eu sou pra você criticado, sempre censurado pela burguesia. Tomou a cidade de ação, e hoje no asfalto a porta se cria. Escolorir o cabelo, bater cabeça no meu peito. É de arreio, força de uma trama. É belo trono onde vem o samba. É de arreio, força de uma trama. É belo trono onde vem o samba. Sou a voz do gueto, dona da multidão. A diarca das paixões, bandeira. O povo doido que floresce nas vieiras. Orgulho de ser, sou a voz do gueto, dona das multidões, patriarca das paixões, bandeira. O povo banto que floresce nas vielas. Sou Luana e Benguela, a dor que se revela, a morte vida do oceano. Resistência quilombola, os pretos novos se agora. Verdadeira, sou cubano, branco, forte em você. Toda terra de mangueira, revelo santo, cresço de poder. Deixaram mistério das calungas ancestrais, que o tempo revelou no trás. No rio de África pequena, é maluco que vai chamar de combo. Faz uma comba, dança, jombo, chega na capoeira. De rosa é nas gerações de zambi. Bate folha pra mim se tem direita e amor. E a meu caboto é mais preta é esse gol. Bate folha pra mim se tem direita e amor. É tudo seu, tá em que se incorporou. Rojado no arrepio, a lei que me fez batido. Liberto da senzala social. Tira jogo de modo, onde a escola de vida é socorro. Foi risco eminente, Boa cidade de assalto e o de asfalto. Ô, do pai aí! Escolhei o cabelo, bater cabeça no meu terreiro. Esse areia é belo trono, homem rei do Sana. Onde rei no samba, das paixões. Que samba bateria! Que samba bateria! Orgulho de ser favela, boa voz do gueto, glória das multidões. Patriarca das paixões, bandeira. O povo bato que floresce nas vielas. Orgulho de ser. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz vai não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha não cai, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Ossanha traidor, coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, não vou. Thank you. chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra você parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais. Meu amor assim, meu amor assim, o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra você parar de molhar meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva, chuva, não molhe mais o meu amor assim. O meu amor, o meu, por favor, chuva ruim. Desculpe, chuva, chuva, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chove, chove, chove sem parar. Mas por favor, para o meu amor passar. Chove, chove, chove, chove, chove, chove sem parar. Mas por favor, para o meu amor passar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Mas por favor, pare quando meu amor passar. Mas por favor, pare quando meu amor passar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva. Thank you. da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Saudade de ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Bem, era assim que se acompanhava um samba na época que eu comecei a aprender violão, com essas baixarias, com essa divisão um pouco mais quadrada, mais em cima do tempo da música. Aí surgiu João Gilberto, mudou a cor de tudo, mudou a maneira de acompanhar. Mudou a maneira de ver o samba e mudou a maneira de dividir cantando. Então, essa mesma música, a lá João Gilberto, depois João Gilberto, passou a se acompanhar e se cantar dessa forma. Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Bem, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um pobre infeliz que teve que desabafar dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração. Acredita a glória e o dinheiro para ser feliz. Sou eu, sou eu, sou eu, Maculelê, sou eu. ele é meu amigo, não me mate o Maturê, não me mate o homem. Ele é meu compadre, não me mate o Maturê, não me mate o homem. Ele é meu contramestre, não me mate o homem. Sai, sai, sai, boa noite, meus senhores. Sai, sai, sai, boa noite, peço licença. Sai, sai. Está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva. Ah, gira, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Amor é coisa que não quer. mas lá vai ele e pensa que é mulher. Tão bonita que ela é, cabelos lisos como eu nunca vi, camisa esporte sob a calça ali, um ar snob de quem nada quer. Mas lá vai ele e pensa que é mulher, fada torcida, cabelos lisos como eu nunca vi, camisa esporte sob a calça ali, um ar esnobe de quem nada quer. Mas lá vai ele e pensa que é mulher, cigarrinho aceso em sua mão, bate modetinho, violão, diz que o amor é coisa que não quer. Mas lá vai ele e pensa que é mulher, fada da doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, Ore papai o pirunde punde bam pa yanda a pa pa pa pa de ya bam pa a pa pa ram ba yom pa pure punde runga pinde a pa pa pa pa de ya bam pa. Formosa mulher, formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega não sabe não. Uma coisa de menos no seu coração, famosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração, a gente nasce, a gente cresce, a gente crema. Mulher que nega, nega o que não quer parar negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Papá, pô, praia, ver um dê, bom dê, anda. A papá, papá, pudê, a banta, formosa mulher. Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ai, porque tudo é tão triste? Existe a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Tu te rappelles que ela était jolie, la fille d'Ipanema, hein, Tom? Elle passait toujours, toutes les fins d'après-midi, par le petit bar d'Ipanema, où nous prenions nos apéritifs. Hein? Apéritifs, oui. Après-midi. Et elle bougeait d'une façon incroyable. Chaque fois que la fillette passait vers la mer, elle avait quoi, 17 ans à cette époque-là, non? Les versets restaient comme ça dans les mains, et nos yeux la suivaient par tout son parcours vers la mer, non? La fille d'Ipanema, et tout ça, à cause de l'amour, non? Por causa do amor, por causa do amor. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada, despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Olhei devagar os automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, todo mundo no meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, pata pata pata pata pata pata. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage sud-américain. J'espère vous avoir fait passer un agréable voyage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Chris Milan, un auteur, interprète, compositeur qui viendra directement dans le studio vous présenter ses derniers titres. À bientôt.